contratadas e que são difíceis de ser revertidas. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, já ficou claro que a regra do teto de gastos era ruim, porque não considerava despesa com a área social e com a necessidade de o país fazer investimentos. Segundo ele, muitas vezes o Estado precisa atuar para fazer a economia se movimentar e para manter a sobrevivência das pessoas. O produto interno bruto só não vai ser menor exatamente por causa do Bolsa Família, porque você coloca recursos circulando na economia. Com isso, a roda da economia gira. Então, você tem crescimento econômico, com ele gera emprego e renda. O que você tem que ter cuidado é para que, ao fazer isso, você não tenha um processo inflacionário ou um endividamento grande do país. Correia afirmou ainda que o governo está atuando em várias frentes para conter a inflação, com novas políticas na área de combustíveis e de aquisição de alimentos. Isso porque, segundo ele, a inflação não está ocorrendo porque as pessoas estão indo às compras. Portanto, ele espera que, com a apresentação das regras fiscais, o Banco Central reduza as taxas de juros básicas, melhorando o ambiente para investimentos. Em plenário, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, fez a mesma cobrança. Acredito que o Banco Central agora tem um instrumento para reduzir a taxa de juros nesse país, abusiva e criminosa, para retomar a economia, gerar emprego e o setor produtivo brasileiro, de empresários a trabalhadores, ver a retomada do crescimento desse país. Por outro lado, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, atacou o novo arcabouço fiscal, afirmando que bastava ter reformulado o teto de gastos. Para ele, o governo parte da ideia de que haverá crescimento econômico. Só que como é que você vai atingir esse superávit? Como é que você vai atingir esse equilíbrio? Você já está prevendo o crescimento do PIB? E o que está criando esse crescimento do PIB? É investimento do governo? Investimento do governo não cria aumento de PIB, não de uma maneira sustentável. Você pode estar criando aumento de PIB, gastando muito mais, mas o seu endividamento está subindo brutalmente. Outro ponto do arcabouço fiscal anunciado é a meta de zerar o déficit público em 2024. O governo anunciou que o déficit de 2023 deve ficar em torno de 100 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas ações de prevenção e resposta a desastres naturais em 5 estados brasileiros. O trabalho verificou as medidas adotadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para áreas atingidas pelas chuvas nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A fiscalização verificou que o apoio federal para assistência e o restabelecimento dos municípios demorou. O TCU constatou ainda que houve excesso de burocracia na solicitação dos recursos federais após os desastres. Além disso, a plataforma criada para emitir alertas públicos para a população teve um baixo alcance. O tribunal fez uma série de recomendações para aprimorar o apoio federal e melhorar a comunicação sobre riscos de desastres. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rádio Deus é amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Ponto. Super Rádio de Curitiba, ZYJ 219, 1210 kHz, ondas curtas, 25 metros, 11.765 kHz, 31 metros, 9.565 kHz, 49 metros, 6.060 kHz. Super Rádio de Curitiba, indo mais longe, encurtando distâncias. Atenção, Curitiba e região metropolitana. Sexta-feira, 7 de abril, feriado nacional. Nós teremos o culto com o tema Eu e Mais Um. Será a partir do horário das 15h. Este culto abençoado, Eu e Mais Um, em nossa sede na rua Pedro Ivo, 744, centro da cidade de Curitiba. Venham e tragam com você seus convidados, pois Jesus Cristo garante a bênção a todos. Sexta-feira, feriado nacional. O dia da sua grande vitória. Entrada livre a todos. Horas e 2 minutos. Momento de oração. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, Espírito Santo de Deus, estou aqui na tua presença, Senhor, primeiramente pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor, recebe a minha oração, Senhor, meu Paizinho do céu, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, obrigado, obrigado, Espírito Santo, obrigado, graças te damos, louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Honra e glória seja para Deus, Senhor, estou aqui, Senhor, em oração, em prol do encontro de mulheres de fé, Senhor, que será no dia 22 de abril, a partir das 19h, mulheres fortes em tempos difíceis, Senhor, venha abençoar as mulheres de fé, venha, Senhor, fortalecer as mulheres de fé, venha curar as enfermidades nesse dia, Pai, quantas mulheres enfermas, doentes, mas eu sei, Senhor, que mesmo assim, o Senhor tem fortalecido, tem dado força para as mulheres de fé, mesmo em tempos difíceis, estão clamando, buscando, meu Pai, o Senhor, porque sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre, de geração em geração. Visita ali as mulheres de fé, meu Deus, visita a irmã Mirna, visita a irmã Aline, visita, Senhor, as demais irmãs que estão no trabalho desse encontro, meu Deus, vai abençoando, vai dando a vitória, que nesse dia haja salvação de almas, meu Deus, aleluia, glória, glória, glória, glória, que as mulheres vão ser convidadas para estar ali conosco, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória, glória, glória, glória, glória, o Senhor derramando poder, glória, o Senhor abençoando a igreja, abençoando as mulheres, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor vai enviar as mulheres, sim, eu creio, Senhor, aquelas mulheres que estão nas ruas, Senhor, nas calçadas, o Senhor vai enviar para a tua igreja nesse trabalho, ali na Pedro Ivo, em nome de Jesus, ali no centro, meu Pai, de Curitiba, aleluia, glória, glória a Deus, abençoa esse dia, dá vitória nesse dia, Pai, aleluia, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, honra e glória para Deus, eu agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor me deu para me orar, para me estar em oração aqui em prol desse trabalho, Senhor, desse encontro de mulheres de fé. Que o Senhor venha abençoar cada uma, meu Pai, que está na frente desse trabalho. Que o Senhor venha fortalecer cada dia mais, mesmo em tempos difíceis, o Senhor esteja conosco. Aleluia, porque a peleja não é nossa, mas sim do Senhor. Guarda a tua serva, Pai, ao sair, ao entrar na tua casa. Guarda, cuida das suas servas. Aquelas que são convidadas também, Senhor. Aleluia, glória, glória, glória, glória, glória. Louvado seja Deus por esse dia que o Senhor preparou para nós, dia 22 de abril, a partir das 19h, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. vai chegar o momento e a igreja preparada está para esse acontecimento.